prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Oi, Yuka. Olá, meu amigo. Oi, minha amiga. Bem-vindos ao Prosa Rural. Oi, Macau. E caríssimo ouvinte do Prosa. Hoje o programa vai ser especial para todos os produtores preocupados em administrar bem a sua propriedade. É isso aí, Yuka. Nós vamos saber mais sobre como garantir um melhor resultado financeiro e uma maior lucratividade para o produtor. E para saber mais sobre como garantir a lucratividade da pequena propriedade, vamos lá para a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A jornalista Viviane Zanella conversa com o pesquisador Joelcio Lazzarotto. Um dedo de prosa. Para começarmos a nossa prosa, você pode explicar para os ouvintes o que é a lucratividade? A lucratividade nada mais é do que o que sobra para o produtor ao final da safra. É a diferença entre o que ele vende e o que ele gasta. Ou seja, o que ele gasta inclui todos os custos de produção. Custo com insumos, mão de obra, máquinas, equipamentos. E o que ele vende é o valor da produção. Então, descontando o que ele vende e o que ele gasta, vai sobrar a renda. E a renda pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, ele tem uma lucratividade positiva. Negativa, ele está tendo um prejuízo. E por que é importante, produtor, conhecer a lucratividade da sua propriedade? Porque a lucratividade, ela vai determinar se ele vai continuar existindo ou não. Ou seja, a propriedade ela tem alguns objetivos quando ele é produtor rural. Um dos objetivos é gerar renda. E a renda serve para quê? Serve, por exemplo, para manter os meios de produção, manter a terra, as máquinas, os equipamentos. Além disso, serve para a família sobreviver. E o que o produtor deve fazer para ter uma propriedade lucrativa? Tem alguns passos fundamentais que o produtor deve observar. Em primeiro lugar, conhecer a situação econômica da sua propriedade. Ou seja, calcular a sua lucratividade. Com base nessa análise da situação, ele vai identificar os principais problemas, junto com assistência técnica. Identificando os principais problemas, ele pode fazer pequenas intervenções dentro da propriedade, ou seja, pequenas mudanças que melhoram o rendimento, ou até grandes mudanças, por exemplo, mudar de atividade. E Joelcio, é importante assim, dentro dessa avaliação de ter uma propriedade lucrativa, o produtor fazer algum tipo de planejamento? O planejamento é uma ferramenta básica para qualquer tipo de empresa, porque o planejamento faz uma previsão do que pode acontecer dentro da propriedade. Ele diminui as chances de insucesso dentro de qualquer atividade. E como é que deve ser esse planejamento? O planejamento consiste basicamente em responder algumas perguntas-chave. O que eu estou produzindo? A forma como eu estou produzindo, quanto eu estou produzindo de um determinado produto, quando e onde eu estou produzindo, quais as condições de produção, quando eu estou vendendo o meu produto, onde eu estou vendendo, ou seja, quem está comprando a minha produção e qual é o preço que eu estou vendendo. Isso tudo, com essas perguntas, você faz uma estimativa de todas as suas despesas e de todas as suas possíveis receitas, ou seja, as entradas de dinheiro. A diferença entre o que vai entrar de dinheiro e o que você vai gastar é que vai determinar se a tua propriedade está no lucro ou está tendo prejuízo. E, além disso, tem alguns outros aspectos que o produtor rural deve levar em consideração e que são importantes para administrar a sua propriedade? Quando a gente fala em administração da propriedade, tem vários aspectos que devem ser considerados. Vou citar alguns importantes. Primeiro, para fazer qualquer intervenção dentro da propriedade, precisa de dinheiro, muitas vezes. Então o produtor sempre tem que dimensionar quanto capital ele vai precisar. Muitas vezes ele não tem todo o dinheiro, então ele tem que fazer um empréstimo. Quais são as opções de financiamento se ele não tem capital próprio? O segundo ponto é a disponibilidade de assistência técnica na região. Se ele está produzindo, por exemplo, frango colonial, ele tem que ter um veterinário ou um zootecnista na região, porque ele não pode entrar numa atividade que não tem assistência técnica nenhuma. Um terceiro ponto, Ele tem que calcular o preço mínimo que viabilize aquele negócio. Mas para ele calcular o preço mínimo que ele tem que receber pelo produto, ele tem que saber o custo de produção. Joelson, a gente não pode esquecer que existe um outro aspecto, que é o produtor organizar e controlar todos os dados da propriedade, guardando no histórico, não é isso? São os gastos da propriedade e os gastos familiares, até para ele dimensionar quanta renda a propriedade precisa gerar ao longo do ano. Um outro ponto importante é a questão da sucessão familiar. Hoje as propriedades familiares estão com um grande problema de sucessão. Os filhos, em muitas propriedades, não querem mais ficar na propriedade. Uma das alternativas é mudar o modelo de gestão familiar, em que o filho poderia ser tratado como um sócio da propriedade, em que ao final do ciclo de produção, quando se faz a venda, se faz uma espécie de distribuição da renda entre os filhos. E finalmente, o que eu acho fundamental para pequenas propriedades é a participação ativa em grupos de produtores e principalmente em associações e cooperativas. Muito bem, obrigada Joelce, obrigada Viviane Zanella. E agora nós vamos lá para Garibaldi, um outro município da Serra Gaúcha. Vamos conversar com Jorge Mariani. Ele vai nos contar sobre os benefícios dos produtores trabalharem em conjunto em uma cooperativa de agricultores ecologistas de Garibaldi, a COOPEG, que reúne agricultores familiares. Fala, produtor! A COOPEG, então, hoje, ela processa, que somos nós os donos, os agricultores, né? Ela processa o que é produzido aqui. E aí, através do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da FETAG, nós começamos a participar de feiras, como a Feira Nacional, a Feira de Turismo lá em São Paulo. Né? Então, através dessas oportunidades que nós tivemos, começamos a divulgar o nosso produto e também através do turismo, como vem muita gente aqui, eles levam uma garrafa, uma caixa de suco, de vinho, de chimia em suas cidades, em seus, onde eles moram, e depois eles passam a perguntar para nós. E trazem muitos amigos aqui. Então, a diferença do que eu era antes e o que sou hoje é que eu tenho meus 3 filhos inseridos aqui na propriedade, estudando e trabalhando e desenvolvendo turismo, desenvolvendo a agroecologia. Hoje eu tenho uma renda que me garante a sustentabilidade aqui, de mim e dos meus filhos. E envolvi outras pessoas da comunidade. Eu tenho primos, tios, enfim. Hoje são mais de 100 famílias aqui dentro do município de Garibaldi, diretamente envolvidas nesse processo de turismo rural e agroecologia, através da COOPEG e a Estrada do Sabor. Aqui na propriedade é uma propriedade pequena de agricultores familiares. A gente tem 6 hectares e meio de terra eu e mais 6 hectares e meio de terra a minha mãe. Parte dela é em costa e a grande maioria dentro da propriedade é produção orgânica. Uso de sem agrotóxico na produção das uvas e das frutas aqui na propriedade. Então temos uma pequena vinícola e a gente se reuniu num grupo e formou uma cooperativa com outros agricultores parecidos com nós, e aí a gente beneficia vinhos, sucos, doces e geleias. E aqui existe também a casa ainda dos meus bisavós, né, do meu bisnono, da minha bisnona, com muita história. E a produção orgânica é a natureza que tem aqui. Então, com isso, a gente se inseriu e criou um roteiro de turismo rural, junto de outras 4 famílias, do meio rural também, agricultura familiar, chamada Estrada do Sabor. Dentro do turismo rural, a Estrada do Sabor, aqui na propriedade a gente recebe pessoas de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também. Então, eles são recebidos na propriedade, agricultura familiar, e aqui tem um passeio que eu faço com um trator. O pessoal vai em cima do trator, no carretão, que a gente chama o carretão, e eles visitam a propriedade. Então tem uma paisagem muito bonita, eles batem fotos, eles colhem uva orgânica, comem uva no pé. Outras épocas do ano que não tem a uva, tem outras frutas, tem o figo, tem a tangerina, tem a mexerica, tem laranja, tem muita outra fruta em outra época, e eles ouvem a história da família, que chegou aqui desde 1884, eles conhecem o processo de produção orgânica e eles têm a oportunidade de conhecer o processo que eu elaboro esses vinhos e degustar, experimentar eles. Ver, antes eles colhem a uva no pé, lá na pareira. Depois eles vêm e experimentam o vinho lá na vinícola, lá no porão da casa. Obrigada, Jorge Mariani, por compartilhar com os ouvintes do Prosa Rural as atividades associadas dos produtores de Garibaldi. E agora vamos voltar com o pesquisador Joelcio Lazzarotto. Ele vai dar algumas dicas práticas que poderão ser utilizadas na propriedade. Veja se elas servem para a sua. O produtor, tendo um bom assessoramento técnico, ele pode fazer alguns ajustes no sistema de produção. Questão de adubação. Muitas vezes o produtor está usando o adubo em excesso. Então ele está causando um desequilíbrio na produção e além de aumentar o custo. Sobre organização coletiva. Esse, para mim, é o grande ponto para o produtor rural familiar. Participar ativamente em associações tem várias vantagens para o produtor. Ampliar a troca de experiência entre os próprios produtores. Tem o maior poder de compra de insumos e de venda da produção. Diminui, por exemplo, custos de frete. Outra, você tem maior facilidade para acessar assistência técnica. E sobre agroindustrialização da produção? Agroindustrialização é uma forma importante para as pequenas propriedades agregarem valor. Você vende uma uva comum a 60 centavos o quilo. Se você vende suco de uva, você vai vender um suco de uva, um litro de suco de uva, no mínimo R$8. Claro que você tem custos de produção maiores, mas você tem uma agregação de valor maior. É uma coisa importante para envolver toda a família, por exemplo. Diversificação da produção. Quando a gente fala em diversificação, existem duas formas. Uma é você diversificar a própria atividade, o caso da uva. Muitas vezes o produtor produz um tipo de uva. Ele pode introduzir outro tipo de uva, uma uva fina, por exemplo. E aí ele vai ter dois tipos de mercado para uva. Outra forma de diversificação é você diversificar atividades. Um produtor de bovino de leite pode passar a produzir queijos. Sobre produção diferenciada. O consumidor hoje ele quer produtos diferenciados que tenham qualidade garantida. É um produto orgânico, por exemplo. Você produzir uma fruta. Então vamos trazer uma super receita para você que produz leite na sua propriedade. A Gláucia Moy vai ensinar aos ouvintes a fazer um delicioso doce de leite de dar água na boca. Que tal, além de fazer para a família, você aproveitar e fazer para vender também, hein? Pitacos da Hora. Esta já é uma boa opção para colocar em prática as dicas do pesquisador Joelcio e aumentar a renda da sua propriedade. É com você, Gláucia. Bem, a receita é muito simples. 2 litros de leite, 4 xícaras de açúcar. É só colocar o leite e o açúcar em uma panela grande de fundo largo. Levar ao fogo médio, mexendo sempre com uma colher de pau até ferver, cerca de 15 minutos mais ou menos. Diminuir o fogo e mexer até obter um doce marrom claro, bem cremoso, mais ou menos 45 minutos. Também eu posso acrescentar no doce de leite pronto vários ingredientes, como ameixas pretas previamente aferventadas, coco ralado, passas, nozes picadas. Realmente é de ficar com água na boca, hein? E para encerrar o programa, o pesquisador Joelcio traz informações para os produtores que querem investir na propriedade, mas não tem dinheiro. Existem várias alternativas no mercado para financiar atividades rurais. Uma delas que eu vou citar, que eu considero que tem grandes vantagens para o produtor, é o programa Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse programa, ele financia questão da produção agrícola e questões de agroindustrialização. Esse programa tem algumas vantagens. Ele tem juros baratos, um período de carência importante e vários anos para pagar. Como é que os produtores podem acessar esse tipo de financiamento? É simples. Basta procurar um escritório de assistência técnica ou extensão rural, como a Imater. E aí ela vai fazer o projeto para o produtor. Esse projeto, então, será encaminhado a uma instituição financeira, como o Banco do Brasil, que vai liberar o recurso. E os produtores interessados em obter maiores informações podem entrar em contato com a Embrapa Uva e Vinho. DDD 54, telefone 3455-8000. Repetindo, DDD 54, telefone 3455-8000. E o nosso 0800, você já sabe. 0800-646-1160. Valeu, pessoal. E você, meu amigo, minha amiga, continue ligado na nossa programação, porque a gente está sempre ligado em você. Um abraço e até a próxima. Até logo, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.